noite é nossa. Essa noite é nossa. What do you mean? Música, música, notícias, notícias, atualidade, atualidade e humor. Tudo junto para as tuas noites de sábado. Das 21 às 23 horas com Filipe Carvalho. Boa noite e sejam bem-vindos à segunda edição do A Noite é Nossa. A semana passada chegou à rádio da Quinta do Conde um programa novinho, em folha. Falou-se de futebol e de praxe, fizeram-se apostas, discutiu-se política, atenderam-se de fonemas, criticou-se e elogiou-se as mulheres e no meio disto tudo houve ainda tempo para ouvir música. Esta semana chega-nos um programa totalmente diferente e as diferenças começam logo na nossa equipa de comentadores. Hoje fazemos uma ligeira substituição e entra diretamente para a mesa dos comentadores Pedro Pena, que se junta assim ao Celso e ao Federico que cá estiveram na semana passada. Hoje vamos ter também estudo e pela primeira vez um convidado especial. Vamos fazer-lhe perguntas, introduzir uma nova rúbrica e vai haver tempo ainda para ele nos cantar algumas músicas ao vivo. Parecem-me razões mais que suficientes para ficares desse lado durante as duas próximas horas. Vamos assim às primeiras músicas da noite e quando voltarmos iniciamos o primeiro tema do segundo programa. Até já! Thank you. Alton, Alton, wake up. You have school. Hurry up. Get up, get up. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Estamos de volta para dar início ao primeiro tema da noite. Depois da intensa guerra entre o Sporting e o Benfica que se tem verificado nas últimas semanas, o derby de amanhã promete ser o mais intenso dos últimos tempos. A menos de 24 horas do grande jogo, temos em estúdio os três melhores comentadores das redondezas. Desde já, cumprimentar os meus três ajudantes para o programa de hoje. Celso, boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite. Pedro, boa noite. Boa noite. Antes de começarmos a conversa, vou deixar já o nosso número de telefone para o caso de alguém querer entrar em linha e discutir o assunto connosco. É 210-860-787, volto a dizer 210-860-787, é o número para o qual devem ligar para poder então dar a vossa opinião. Celso, vamos começar. Eu diria que, tendo em conta os últimos acontecimentos, o derby de amanhã não podia ter calhado melhor. É verdade, é verdade. Penso que não haveria, neste mundo todo, não havia melhor ano, melhor data para acontecer este derby, tendo em conta o que se passou nestas últimas semanas, porque tem sido tensões, grandes tensões entre os dois rivais. E, por exemplo, hoje já saíram declarações bombásticas, digo eu. Penso que o Bruno Carvalho deve ter ficado todo contente quando o Marco Ferreira, um árbitro que arbitrou muitos jogos do Benfica, o ano passado, do Sporting, numa entrevista, uma alegada entrevista para a marca AS, um jornal espanhol, ele disse que o Vítor Pereira, que é o que manda aos árbitros da Liga de Arbitragem, ligou muitas vezes a esse árbitro para beneficiar o Benfica. Eu acho que isso é mentira. Bom, Ou seja, isto está a complementar cada vez mais para o derby da manhã. Ou seja, estava ainda mais tensão. Jorge Jesus também na conferência de imprensa também falou que vai jogar contra uma equipa de 6 anos de trabalho. Ou seja, está a dizer que vai jogar contra a equipa dele, basicamente. O que é verdade, o que é verdade. Eu sou da opinião que tenho muito a agradecer a Jorge Jesus, porque ele fez um excelentíssimo trabalho no Benfica. E o que o Benfica é hoje é o Jorge Jesus, isso é verdade. Mas eu penso que Rui Vitória, aos poucos, está a montar mais equipa à margem dele, tanto que a equipa está a crescer cada vez mais. E eu acho que vai ser um derby muito tenso. Portanto, vai-se ter que reforçar a segurança nesse jogo, porque os adeptos vão estar muito tensos, vai haver muita confusão, de certeza que vai haver muitos petardos, muitos conflitos, mas eu acho que vai ser um bom jogo para as duas equipas estão motivadas, o Sporting está num bom momento, teve uma boa vitória contra o Skanderborg, o Benfica perdeu, infelizmente, mas eu penso que as duas equipas estão a grande nível, vai ser um grande derby. Fred, há alguma das duas equipas que na tua opinião, apareça em vantagem de alguma forma para o jogo de amanhã? É, sim. Em termos estatísticos, o Sporting parte em vantagem, não é? Está à frente do Benfica, com mais pontos, obviamente. Parte de uma goleada frente 5-1 na Liga Europa, é motivador. O Benfica perdeu, infelizmente, 2-1. E obviamente que a moral baixa, mas não podemos esquecer que isto é um derby, e num derby partem todos de 50-50, estão todos na mesma posição. E apesar das pressões externas, eu acho que os jogadores não se deixam influenciar por isso diretamente, pelas declarações do Bruno Carvalho, do Jorge Jesus, seja do Rui Vitória, toda a gente, os jogadores não se deixam influenciar. Isso vai aquecer um ambiente. E amanhã isso vai estar quente na luz. E aí sim os jogadores já se podem intimidar, tanto do lado... Não digo que o Benfica se intimide, não é? Mas os jogadores de Sporting já têm alguma maturidade. Mas, por exemplo, os jogadores jovens como o Gelson ou o Matheus Pereira podem se sentir intimidados, mas acredito que também já estejam habituados. Quer dizer mais alguma coisa, Fred? Eu ia falar do que o Celso disse, relativamente quando perguntaste qual é que partiu em vantagem. O efeito de Jesus é o que o Celso diz. O Jesus já trabalhou com aquela equipa durante 6 anos e sabe aquela equipa de trás para a frente, de frente para trás, sabe todas as qualidades e os defeitos de cada jogador. Mas é que os jogadores também vão querer provar que são mais do que ele sabe e conseguem ser mais sem ele, que é o que ele tem tentado dizer, é que eles, sem eles não era nada. Pedro, acreditas que, e diz já bem-vindo, que é o teu primeiro programa aqui no Noite é Nossa. Obrigado. Pedro, acreditas que o facto do Benfica jogar em casa pode ser uma vantagem para amanhã? Eu penso que sim, porque o Benfica jogar em casa vai ter o ambiente da luz e só os no-name é que sabem qual é a sensação de lá estar a apoiar o clube, e eu acho que vai ser bom, tanto para o Benfica como para o Sporting também, é um ambiente quente para o jogo. Eu não sei se algum de vocês tem alguma ideia sobre os 11 iniciais que as equipas possam lançar. Que ideia que vocês acham pode ser o 11 do Sporting e do Benfica para amanhã? Eu penso que não vai alterar grande coisa, tirando o Sporting rodou muita equipa no último jogo frente ao Skanderborg, mas penso que a equipa que costuma jogar na Liga Portuguesa, penso que não vai mudar muito. Em relação ao Benfica, pronto, a única alteração será o Silvio, que é a lesão do Nelson Semedo, e não estou a ver assim grande diferença nos 11, penso que vai ser os 11 habituais, vai ser um grande derby. E é de frisar também que este derby que vai acontecer amanhã vai ser o quinto jogo de grandes derbys que ocorreu durante a semana no futsal, nos iniciados, no hockey, de Benfica Sporting. Ou seja, uma grande coincidência, e mais uma vez vai ser um grande derby amanhã, que calhou numa excelente altura. Eu acho que já temos alguém em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é que nos fala desse lado? Fábio Barbosa. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Então diz-nos lá qual é a tua opinião sobre o derby da manhã. Bem, para começar, podemos dizer que o Sporting vai entrar favorito, né, por causa da vitória na Liga Europa, 5-1, e posso ficar já a dizer que sou adepto do Sporting, né, porque já devem ter reparado. E em relação ao tema Jorge Jesus, temos visto que isto tem-se alimentado muito, é verdade, mas o Benfica também tem puxado muita corda. O Benfica não puxasse a corda, isto também não chegava aos extremos que chegou, porque até ontem os adeptos do Sporting estavam proibidos de entrar com cascóis, bandeiras, camisolas, até mesmo do próprio clube, oficiais, eram proibidas de entrar. Ontem, depois de sair o sorteio da Taça de Portugal, o Benfica já autoriza os adeptos do Sporting a entrarem com material. Porquê é que será? Porque será porque vão ao Alvalade também, podia acontecer o mesmo. Sim, sim. Mas Fábio, este vai ser um dos derbys mais intensos dos últimos tempos. Claro, concordo. Desde que o Jorge Jesus passou para o Alvalade, os derbys do Sporting Benfica serão sempre os mais intensos do nosso campeonato. E o facto do Benfica ter sido derrotado nesta jornada da Liga Europa, achas que, da Liga dos Campeões, achas que pode ser uma desvantagem? Não, isso não quer dizer nada. O Benfica tem uma boa equipa, o Benfica é forte a jogar em casa. Uhum. O Benfica ganha o Atlético de Madrid, ganha várias equipas, uma derrota na Liga dos Campeões não quer dizer nada. Fábio, a semana passada tivemos aqui em estúdio um debate intenso sobre as guerras entre estes dois. Não sei se estiveste atento, esta semana houve a entrada de um novo comentador no prolongamento, no programa da TV 24. Estiveste atento? Sim. Achas que agora há alguém à altura do Pedro Guerra no programa? É assim, à altura nunca está à altura, não é? Porque o Pedro Guerra tem sempre as suas manhas, não é? Que ele arranja sempre maneira de dar a volta à questão. Agora o que nos resta saber é essa história do kit, será ou não será a verdade? Porque eu ouvi a vossa primeira edição e houve um dos comentadores que falou em 40 jogos. Mas o Bruno Carvalho não falou em 40 jogos, falou em 40 jantares. Um jantar por jogo. 40 jantares, seja observadores, auxiliares e árbitros. Sim, sim. Não sei se algum dos comentadores quer fazer alguma pergunta aqui ao Fábio, que está a ligar para nós. Pá, a única pergunta que eu posso fazer do meio-fiquista para um sportingista, achas, imaginando que o Sporting vence na Luz, achas que é o fim do campeonato para o Benfica? Achas que o Sporting é realmente um grande candidato ao título? Porque na minha opinião, nesta fase precoce do campeonato, eu acho que continuam a ser os três candidatos, porque ainda há muita bola a rolar durante este campeonato, porque está um campeonato muito equilibrado. O resultado, independentemente do que seja, seja o Sporting a ganhar ou o Benfica a ganhar, ainda há muito campeonato pela frente. Isso não vai decidir já nem mata já o campeonato. Ainda nem sequer chegamos ao Natal, por isso acho que não vai. Pode atrasar, não é? Mas não esquecer que o Benfica tem um jogo a menos. Sim, sim, é verdade. O Benfica tem um jogo a menos, por isso, mesmo que perca, mantém sempre 3 ou 4 pontos e se ganhar, consegue apanhar o Sporting. Mesmo que depois jogando o jogo já fica à frente do Sporting. Já agora, diz-me lá então, quanto é que achas que vai ficar o jogo? Muito sinceramente, o Benfica vai começar a ganhar 1-0, mas vai acabar por perder 2-1. E já agora, quem é que marca os golos? O Benfica pode marcar o Gaetan, porque é o que tem safo até hoje, não é? Ou o Mitroglou, não é? Já que ele era para vir para o Sporting, assim pode ser que tenha tanta fome e marque um golinho ao Sporting. E do lado do Sporting, Slimani. Achas que o Matheus Pereira vai jogar? Era o que eu ia perguntar. Pá, sinceramente, acho que sim. Porque não me parece que o Brian Ruiz ainda esteja recuperado, por isso ele vai jogar de certeza. Se não for na primeira, joga na segunda parte. E não achas que ele se possa intimidar com o ambiente da Luz? É assim, tem 19 anos, não é? 19 anos quer dizer muita coisa. De certeza que ele ainda não deve estar preparado para um jogo deste, mas só vendo, não é? Só vendo, se ele for o jogo, a gente vê se ele está ou não está preparado, se ele não tem capacidade. Também me lembro que o primeiro grande jogo do Nelson Semedo do Benfica foi um derby. Foi sim, esta temporada. E podemos dizer que eles têm um bom lateral e depois ver que eles têm feito bons jogos e foi o miúdo também que veio para um derby e para um jogo. É verdade. O Pedro tinha uma pergunta também. Eu só tenho uma pergunta, como benfiquista que sou, sabendo que Jorge Jesus já foi treinador do Benfica e que os ânimos vão estar ao rubro quentes, se vai haver confusão no fim do jogo. Como todos sabem, eu queria saber a tua opinião, se também achas que vai haver confusão. Eu para ser sincero não posso responder, não é? Porque a gente não sabe ao certo o que é que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer, mas é assim, o futebol, as pessoas têm que perceber que o futebol é apenas um desporto, onde a gente vai para se divertir, claro. Não é para andar à pancada. Agora sim, depende dos adeptos e das pessoas. Mas eu estou a falar mesmo os próprios jogadores e treinadores. Para nós é assistir um jogo, estar um pouco com os amigos e família, mas ali eles já é a profissão deles, eles vivem aquilo todos os dias. Não, eu acredito que não, porque a gente viu no final da Supertaça houve aquele desentendimento entre o Jesus e o Jonas, depois um dia mais tarde o Jonas veio dizer que, pronto, pelas imagens parecia mais do que aquilo do que o Jesus fez. Ele percebeu que aquilo... Eles foram treinadores e jogadores, não é? Há sempre ali uma amizade de 6 anos, mas 6 anos não se apaga de um momento para o outro. É verdade. Fábio, eu convidava-te a continuar aqui em linha connosco. Nós vamos falar de outros assuntos relacionados com o desporto. Não sei se queres ficar aqui connosco para continuar a debater esses assuntos. Posso ficar. Então fica desse lado, nós vamos falar de outros assuntos relacionados com o desporto. A semana passada fizemos as nossas apostas em relação aos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias e a verdade é que nenhum de nós acertou num único resultado. Celso, a grande surpresa acabou mesmo por ser a derrota do Benfica, que curiosamente começou a ganhar logo ao segundo minuto de jogo e em 14 minutos sofreu os 2 golos da derrota. Sim, foi um jogo que começou da melhor maneira, com, claro, o Messi do Benfica, o Gaetan marcou um grande gol, é de dizer, mas lá está, o Benfica começou bem, mas viu-se durante o jogo, ou durante os primeiros 45 minutos, grandes lacunas, grandes falhas no eixo defensivo do Benfica, especialmente do Eliseu, por exemplo, no golo do Podolski, que ele não fez bem a marcação, deixou o Podolski praticamente passar-lhe as costas. Mas isso não é surpresa nenhuma com o Eliseu. É um bom ataque. Depois, por exemplo, havia jogadas em que o Gaetan tinha a bola, ou seja, normalmente quando um extremo tem a bola, espera que o lateral suba para participar no ataque. O Eliseu muitas vezes nem sequer subia, estava parado. Mas a culpa também não foi só do Eliseu. A própria defesa estava mal. Estava adormecida, adormeceu. Bom, mas depois no segundo tempo viu-se o Benfica a crescer. O Benfica estava a começar a ter mais bola. Claro, o Galatasaray mandou uma bola aposta. O Gil César fez grandes defesas, mas o Benfica também tentou muito. Ou seja, foi a equipa que teve mais querer, teve mais bola na segunda parte. Mas depois complementou da pior maneira, foi as substituições do Rui Vitória, que eu acho que não deram impacto nenhum no encontro. Só entre o Vítor Andrade, Mitroglou também não se viu, ou seja, era o Benfica mais ao ataque, mas pronto, acabou por ficar 2-1, um resultado justo. Para mim, um empate também tinha sido muito bom, o Benfica estava a procurar, mas pronto, acabou por ser a derrota. Fred, a semana passada disseste que o nome da equipa que enfrentou o Sporting fazia lembrar uma marca de pastilhas elásticas, e a verdade é que o Skanderbeu não surpreendeu frente a um Sporting completamente dominador. Ainda há esperança da qualificação para o Sporting, na tua opinião? Há sempre, o Sporting é uma grande equipa e... E já, para mim, o adversário mais difícil do grupo era o Beşiktaş. E o Sporting foi arrancar um empate à Turquia. Então, ou seja, ainda vai ter que receber o Beşiktaş em Alvalade. E pode-se dizer que é meio caminho andado para 3 pontos, mas pronto, no futebol nunca se sabe. Ainda vai jogar outra vez com estas pastilhas elásticas. Ou seja, são garantidamente mais 3 pontos. Em princípio. Em princípio, sim. Nunca se sabe. Mas, à partida, o Sporting é favorito, tal como o Beşiktaş cá. O adversário mais difícil, se calhar, é o Lokomotiv. Só por o jogo ser na Rússia... E isso influencia sempre um bocado. Sim. E o Lokomotiv ganhou em casa do Sporting. Sim, mas matematicamente é possível. E creio que o Sporting vai passar. Só que ainda temos que esperar também do resultado do Beşiktaş Lokomotiv, que acho que é um jogo que vai influenciar bastante as decisões. Fábio, na tua opinião, ainda há esperança também para o Sporting? Assim, esperança há, desde que nesta jornada o Sporting ganhou, não é? Depois houve o empate do Beşiktaş com o Lokomotiv, já é meio caminho andado. Foi como... não estou agora a ver o nome, mas alguém acabou agora de dizer, não é, que o Beşiktaş ainda tem que vir cá ao Alvalade, já é meio caminho andado, não é? Se ao Alvalade a gente conseguir os 3 pontos, já é meio caminho. O mais difícil é mesmo ir à Rússia jogar com o Lokomotiv. E todos sabem que os jogadores são movidos pela força dos adeptos, e o Sporting a jogar em casa é quase impossível perder. Sim. Pedro, também o Braga, o Belenenses e o Porto venceram os seus respectivos jogos nesta jornada europeia, o que faz com que o Benfica fosse, aliás, a única equipa derrotada esta semana. O que é que queres dizer sobre isso? Foi a única equipa derrotada, mas eu penso que o Benfica ultrapassa isso. Isso é altos e baixos, é feito assim o campeonato e as ligas europeias. Mas penso que agora com este derby, amanhã vai conseguir voltar ao rubro. E... É verdade. É um grande feito para o Belenenses. Sim. Ninguém tinha dado a vitória ao Belenenses. E ganhar 2-1 na casa do Basileia é sempre bom. O último tema relacionado com o desporto que temos aqui hoje é o Mourinho. O Mourinho tem sido muito falado ultimamente na imprensa inglesa. O Chelsea de Mourinho voltou a desiludir os adeptos ao empatar a 0 contra os ucranianos do Dinamo de Kiev. Eu perguntava o que é que se passa à final com o Chelsea. Eu, na minha opinião, primeiro basta só dizer que o Chelsea hoje voltou a perder, perdeu contra o West Ham 2-1, mais uma derrota para o campeonato. É verdade. Mas na minha opinião, eu penso que é azar para o Mourinho, porque, é assim, para já, o Chelsea não fez grandes contratações, ao contrário da maioria das equipas da primeira da liga inglesa, mas a equipa base do Chelsea é a mesma do ano passado, que o Chelsea foi campeão, e o Chelsea foi muito bom campeão. E eu penso que é azar, porque para já o Chelsea tem dois guarda-redes lesionados, especialmente o Courtois, que é um excelentíssimo guarda-redes, para mim é dos melhores da atualidade. E depois, pronto, são aqueles casos, por exemplo, da arbitragem. O Mourinho reclama muito e muitas vezes é mesmo, ele tem razão no que diz. Depois é a má prestação dos jogadores, por exemplo, o Hazard não está nos seus dias, não tem estado nos seus dias. Já lá vamos sobre o Hazard. Fábregas tem estado muito muitos jogadores não estão aquém. Para mim, não, os únicos jogadores que estão a jogar muito bem é o William e o Oscar. São os únicos que estão em forma, mas de resto eu acho que é azar para o Mourinho. E o Zuma. Fábio, o que é que está a faltar ao Chelsea, na tua opinião? Reforços. Nesta altura é reforços. Mas se calhar o Mourinho também está a pagar um bocadinho a moeda daquilo que ele disse no início do campeonato, não é? Que este ano não se despedia e que não era despedido. Agora vamos lá ver se isso vai acontecer ou não. Porque tem sido a pior época do Mourinho até agora. É verdade, é verdade. Diz. Era para perguntar se acreditas que o plantel está dividido. É assim, alguma coisa se passa, não é? E desde que o Mourinho mandou o massagista embora, as coisas pioraram. As equipas do Mourinho têm sempre muitos problemas. Mas é assim, quando tu chegas a um nível numa carreira, numa determinada carreira, começas a ter inimigos e pessoas que te querem mal. E tu entras numa equipa em que te achas o maior, né? E a verdade é essa, ele é o maior treinador do mundo. Não há melhor. Na tua opinião. Na minha opinião, eu acho que sim. Mas é assim, ele depois tem equipa, há desavenças, e quando os jogadores não querem, uma equipa não anda e o treinador é o culpado. É verdade. Diz, Fábio. As culpas vão sempre parar ao treinador, não é? Independentemente dos jogadores, discussões de balneários, discussões fora dos balneários, a culpa vai sempre para. Se for derrota, a culpa é sempre do treinador. Sim, quando ganham são os melhores, quando perdem. Mas já não pode esquecer que o Mourinho, que é o melhor treinador do. Para mim também é, como tu disseste, para mim também é o melhor treinador. Seja português, atual, do mundo, para mim é o melhor treinador. Não é? Uhum. Mas pronto, o Mourinho é assim, está a pagar também um bocadinho pela moeda dele, não é? Ele não quis mexer muito, porque ele. Não sei se alguém se recorda, veio falar que os três grandes de Portugal andavam a gastar muito dinheiro em reforços, não é, que ele veio se queixar, sim, e depois sim. Logo a seguir ele faz uma proposta de 40 milhões por um jogador. E a verdade é que o Portugal investiu muito em reforços e este ano, se quer que lhe diga, o campeonato português está ao rubro. E esse investimento valeu-lhe uma derrota no Dragão. É verdade. Pois, esse investimento valeu-lhe uma derrota no Dragão. E sim, esses reforços... Este ano, há muitos anos que a gente não tínhamos um campeonato como estamos a ter este ano, renido, nos três grandes, seja no Sporting, no Porto e no Benfica. Né? O Porto, a gente já sabe que o Porto é aquela equipa que tem sempre o melhor plantel, mas este ano mesmo com o melhor plantel não quer dizer nada, né? Porque o treinador manda sempre. E ali eu continuo a dizer que o Lopetegui para mim não é treinador no Porto, porque o Porto com o plantel que tem já o ano passado tinha sido campeão. É verdade. Mas é bom é para nós. Tanto sportinguistas e benfiquistas. Claro, e também temos que salientar o Braga. O Braga está a fazer um bom campeonato. Sim. Surgiram também recentemente rumores de que Eden Hazard, que é a grande estrela do Chelsea, indiscutivelmente, parece ter perdido a paciência com o Mourinho e que tem agora grandes intenções de se transferir para o Real Madrid. O que é que vocês também têm a dizer sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é, eu, na minha opinião, acho que o Mourinho fez muito bem, porque está descontente no Hazard porque ficou... suplente dois jogos, penso eu, não tenho bem a certeza, mas eu acho que o Mourinho tem toda a razão. Se o Hazard não está em forma, um jogador também tem que aprender e ficar no banco, porque pode haver outras opções, outros jogadores que se calhar estão em melhor forma que ele. Agora, sobre ele querer ir para o Real Madrid, é ele querer se queimar, porque ele não tem espaço nenhum, pois, Fábio, no Real Madrid. Era essa a pergunta, Fábio, que eu tinha a fazer. Numa equipa com Gareth Bale, com um Cristiano Ronaldo, onde é que entra Eden Hazard? Não entra. É verdade. Se ele acha que não está bem no Chelsea, muito menos vai ficar no Real Madrid. É verdade. Se ele está no banco do Chelsea, no Real... Claro, mas é assim, eu concordo, não é? Porque é assim, nós temos que jogar com os melhores jogadores. Se um jogador não está em forma, tem que dar lugar a outros jogadores. Exatamente. Mas é? Reparem, um jogador que em um mês, ou talvez dois, recebe tanto como um treinador. Por ano. Eles começam a fazer birras e se não jogam, choram e por aí fora. Mas não nos podemos esquecer que o Eden Hazard é um dos melhores jogadores do mundo. E o facto de ele estar no banco preocupa-o, obviamente. E o europeu vem aí, ele quer jogar. Claro. Eu percebo o lado do Eden Hazard. Também percebo o do Mourinho, porque ele tem que escolher os melhores jogadores. Mas a verdade é que o Eden Hazard é um dos melhores jogadores do mundo e neste momento está no banco e não está contente com isso. Acho que é óbvio. Mas essa é a pior opção. É verdade. Vamos à última parte sobre este tema do desporto. E a verdade é que, como já foi dito, nenhum de nós conseguiu acertar nos resultados europeus que tentámos adivinhar no programa passado. E esta semana vamos nos concentrar no derby de amanhã. O Fábio já disse que o resultado para ele sobre o derby seria de 2-1, uma vitória para o Sporting. E, portanto, já sabem que esta rubrica consiste em adivinhar o resultado certo do jogo em questão e cada resultado adivinhado vale um ponto ao comentador. Celso, quanto é que achas que vai ficar o derby? Eu penso que vai ser um jogo muito, muito, muito equilibrado. Vai ser 1-0 para o Benfica. 1-0 para o Benfica. Fred? Eu digo 1-1. 1-1. E eu vou fazer aqui o vice-versa. 2-1 para o Benfica. Ficam os resultados. Fábio, muito obrigado por teres ligado. Obrigado por teres dado a tua opinião. Se houver algum assunto lá mais à frente que queiras voltar a discutir connosco, já sabes, liga para o 210-860-787 e qualquer outro. Falta o resultado do Porto. Braga. que é o Porto Braga. Então fechamos com o Porto Braga, Fábio. Diz-nos então o que é que achas, quanto é que achas que vai ficar o Porto Braga? Já ficámos a saber hoje que o Aça não joga, por isso já é uma baixa muito grande para o Braga. Uhum. Aça não jogar já é praticamente o Braga a jogar com 10, não é? Por isso a vitória praticamente já é do Porto. E qual é o resultado que apostas? Acho que o Porto vai ganhar ali 2-0. 2-0 para o Porto. Celso? Eu digo 2-0 também, penso que é um resultado justo. Fred? 2-1. 2-0 também, 2-0. 2-0. Está certo. Obrigado, Fábio. Mais à frente já sabes, podes voltar a ligar. Obrigado por teres ligado para nós, está bom? Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Vamos para mais uma pausa musical e quando voltarmos vamos dar as boas-vindas ao primeiro convidado do A Noite é Nossa, um convidado especial. Já voltamos. Até já. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não. Yeah, yeah. Eu sorria porque era para sempre. Hoje eu estou com uma cara diferente, a ver no que nos estamos a tornar. Mas se me quiseres mudar ou trocar, eu vou-te encarar de frente. Deste-me uma chance, eu não visitei o número do teu mundo e eu fixei. Mas na verdade eu também sei que sou do tipo, só dou valor àquilo que tenho quando fico sem. E se isto aqui for por vaidade, então desculpa, mas não vai dar. É que para mim não faz sentido eu continuar contigo se o que temos não for de verdade. Ela tem a dedicatória e tua dedicação. E o que valia um obrigado agora é obrigação. Achei que nada, mas nada aqui foi em vão. Mas hoje, hoje eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Nasci para ficar sem ti, mas só para nós é que isso faz sentido. E não são os bens que tu me dás, nem o medo que tu me dás, é aquilo que tu me fazes sentir. E eu nem sei se eu estou a ouvir, mas quando tu não estás, eu não sei se eu estou a viver. Amor igual ao teu, eu sei que eu nunca tive. O teu lugar em mim, eu sei que esse é cativo. Venha o que vier, a nossa história não acaba aqui. Desde o princípio que o que eu senti foi o que eu segui. Contra tudo e todos, mas agora não estou a conseguir. Vê-la deitada na minha cama e eu pensar em ti. Se a realidade é maior do que a ficção, as palavras que eu te digo ao ouvido já ficção. De verdade e para marcar para sempre a nossa ligação. Mas hoje, hoje eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Tenho lata, não tenho nada. E o tempo para quando eu tenho car. Só para dizer para e ocupar. Para e comparo com amor sem fogo, não arde. É só estar, agora é tarde para dizer que não. Então sou bazar sem te avisar nem dizer nada. Sem saberes que eu já estou farto nem escrever a última carta. E eu sei que és tu quem me pagas, mas hoje és tu quem me apagas. Isso agora só me estragas. Então sorry, mas comigo não, não, não. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Queria dizer que não, yeah, yeah, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Wash our dreams away, dreams away, 'cause we can build tomorrow with the dreams of yesterday, yesterday, like castles in the sand, like castles.

Ele já participou em dois programas de talentos, sendo que o último foi o Fator X. É conhecido por procurar deixar o seu cunho pessoal em cada interpretação que faz e por querer sempre dar a conhecer as músicas que se conhecem menos por aí. O grande primeiro convidado do nosso programa é o grande Mateus Paraíso. Mateus, boa noite e bem-vindo aqui ao estúdio. Boa noite. Obrigado por teres vindo. Desde já, muito obrigado por teres aceito este nosso convite e é um grande prazer ter-te aqui connosco. É um prazer vir. Obrigado. Mateus, como e quando é que descobriste que sabias cantar? Eu descobri que sabia cantar foi no meu 5º ano, quando estava numa aula de música, de educação musical, e o meu professor convidou-me a vir cantar à frente e escolheu um dos alunos aleatoriamente e escolheu-me a mim. E eu fui cantar e, por acaso, descobri que gostava mesmo de cantar e foi a partir daí que desenvolveu o meu gosto pela música. Eu estava nessa aula. A sério? Estava, sim, senhor. Vê lá, muito engraçado. Nós sabemos que tu vens de uma família muito grande, tens muitos irmãos. Que talentos é que eles têm? Portanto, o meu irmão mais velho, que chama-se Leandro, tem uma paixão pelo futebol, mas entretanto desistiu. A minha irmã mais velha, Mariana, é bailarina de contemporâneo. Que participou no Achas que Sabes Dançar, há muitos anos. Exatamente. Foi uma grande concorrente. Exatamente, chegou ao final. É verdade. Eu também estava lá. Pronto. A Sara também canta, como eu. Também é música, pronto. E tem a minha outra irmã, que ela... Pronto. Ela é a Laura. Que não tem nenhum talento. Sim. Há muitos anos atrás deste os teus primeiros passos da tua carreira no grande programa da TV, Uma Canção para Ti. Como é que foi essa experiência para ti? É engraçado quando me perguntam sobre Uma Canção para Ti, porque eu não tenho muito bem a noção de como uma competição. Para mim foi mais um divertimento. Foi uma espécie de... os meus pais viram aquilo como... Eles sabiam que eu sabia cantar, eles sabiam que eu gostava de cantar, mas começaram a levar a sério a partir desse programa. E eu também comecei a levar-me mais a sério a partir do programa. Mas o programa em si... só me ajudou a perceber que eu estava ainda mais confortável em palco do que já sabia. E voltarias a participar? Se voltasse atrás, voltarias a participar? Voltaria a participar, foi importante o programa para mim. Apesar de, pronto, mundo da televisão, várias variantes, pronto, foi uma experiência muito boa. É verdade. Mateus, eu agora sugeria que tu nos cantasses uma das tuas músicas, uma das músicas que preparaste aqui para o nosso programa, e podia talvez que começasses por aquela que fui eu que te pedi para tu trazeres. Claro, claro. Uma música que eu gostei muito quando tu cantaste numa das galas do Fator X. O que é que me dizes? Sim, pode ser? Sim, claro. Então vamos ter o prazer de ouvir aqui ao vivo e em estúdio, sozinho, do Caetano Veloso, na voz do nosso convidado de hoje, Mateus Paraíso. Acho que está tudo a postos para ouvirmos. Estamos só aqui a preparar tudo para que o som saia da melhor forma possível. Deixa-me só afinar a guitarra. É verdade? Ainda não estamos a postos ainda, mas vamos estar muito brevemente para poder ouvir o Mateus a cantar aqui em estúdio. É o bom do direto. Se fosse gravado, não era assim. Não sei se vocês chegaram a ver o Mateus, né, no programa. Eu acho que sim, acho que cheguei a ver o Mateus. Olha, eu vi tanto numa canção para ti que eu lembro lá na escola da Boa Água, haviam lá cartazes em todo lado e eram sempre, raparigas à volta dele. Mateus, canta! Que horror. Poxa, acho que também vou um programa desses. As grupos do Mateus. Fazer o quê? Com que talento? Não sei. Não sei. O que eu sei é que assim que saís do programa, toda a gente esquece de ti. É verdade. É o mau, é o mau. Mas olha, tu... Mas quando lá estás és o maior. Mas tu no YouTube estás entre os mais vistos da última edição do Fator X. É verdade. É verdade. Nós já vamos pôr um bocadinho em som de fundo as tuas atuações. Acho que agora não, porque agora vamos ouvir-te em direto. Mas a seguir já pomos em som de fundo. Acho que estamos preparados. Vamos lá. Às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes e o agora e o depois. Que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. Que às vezes um carinho cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você e pra mais ninguém. Porque você me esquece só. Se eu me interessar por alguém, yeah. E se eu de repente me ganhar? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Você me enganou, não está amargura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Você me enganou, não está madura, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Bravo. Eu só queria dizer uma coisa, só faz favor, se puder. Espetáculo. Epá, o rapaz, o Mateus, demorou 30 segundos para afinar a guitarra, mas, meu Deus, espetáculo. Acho que valeu a pena a espera. Um espetáculo. Obrigado. Obrigado, Mateus. Foi um prazer ouvir. Isto, tu cantaste isto na última gala onde estiveste. Sim, no Fator X. Foi a canção com a qual foi eliminado. E como é que é possível alguém cantar isto e ir embora no mesmo dia? Eu não percebo. Nem eu. É muito bom. É muito bom. Muito obrigado. E se puderem ouvir isto depois do programa acabar no YouTube... Obviamente com melhores condições de som, creio eu. É de outro mundo. Eu agora sugeri que fizéssemos uma pausa no programa para repor depois disso, que foi brutal. E a seguir abrimos mais um tema, e agora com os comentários também do Mateus para isso. Fiquem por aí, que vai haver mais música ao vivo e a estreia de novas rubricas. O Mateus que vai estrear aqui uma nova rubrica no nosso programa. Já voltamos então a seguir à música. Fiquem com as músicas que preparámos para vocês. Até já. Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace, I hit me through the right ways. Joy in your eyes, in the sea, no tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. There is no faking, no heartbreaking. Like a volcano, this a true love is shaking, yeah. In tender caring, we are partaking. Woman, me feel ten big things in all the making, yeah. Intoxication of a certain kind, boy. I will admit that you suit my mind, yeah. Conversation of another kind. Don't fast forward, baby, just rewind, yeah. Joy in your eyes, see nothing, no tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Love in your eyes, see nothing, no fear. feel. Joy is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear. I swear, no mistaking in everything you do, and I will always be a part of you. Judge our matters, and he will see us through. I will stand forever, baby girl, this love is true. I've been searching for the longest time. I'm almost giving up, never thought I would find. Too many roses die on the vine, but the hidden treasure in you I might find, yeah. Joy in your eyes, in a scene of tears. Love is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I say. Love in your eyes, in a scene of tears. Joy is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear. On the magic carpet we will ride it. Be new Jupiter to the other side. Be with together, this I need no guide. There is nothing to be ashamed, nothing we go hiding. No, no, a whole new world awaits. Brighter than the pearly gates, where love is as strong as faith. And life is a boat to give up to take. Yeah. Joy in your eyes, in a scene of tears. Love is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Love in your eyes, in a scene of fear. Joy is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there. No heartbreaking, like a volcano, this a true love is shaking, yeah. In tender caring, we are partaking. Woman, me feel so big things in all the making, yeah. Intoxication of a certain kind, boy. I will admit that you suit my mind, yeah. Palpitation of another kind. Don't fast forward, baby, just rewind, yeah. Joy in your eyes, in a scene of tears. Love is what you're giving me to all the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I say. Love in your eyes, in a scene of fear. Joy is what you're giving me to all the years. Estamos de volta para mais uma parte do nosso programa. Já estamos repostos depois desse momento maravilhoso em que Mateus Paraíso cantou ao vivo aqui em estúdio. Ele já vai cantar mais algumas músicas. E está na hora de iniciarmos mais um tema. E é a altura de comparar o comportamento das crianças de antigamente e o comportamento das crianças nos dias de hoje. É o segundo tema do nosso programa de hoje. Os tempos mudaram e mudaram também os comportamentos. Há quem diga que as crianças se tornaram menos obedientes, mais livres, mais independentes. Celso, na tua opinião, o que é que motivou esta mudança? As novas tecnologias, sem dúvida. Sem dúvida alguma. É o grande responsável. Pois, é que antigamente o que as crianças faziam era ir para fora brincar, ir ter com outras crianças, jogar às escondidas, ou macaquinho do chinês, ou uma coisa assim. Agora não. Agora, eu deparo muitas vezes a estar num sítio, num espaço público, e depois ao meu lado está uma criança, vá, de 3 ou 4 anos, e está num smartphone e já mexe naquilo como se já soubesse aquilo há muitos anos. Eu acho que isso é muito mau. Pois isso influencia os comportamentos e o desenvolvimento mental das crianças. E nós a brincarmos na rua éramos mais valentes, agora os miúdos levam um calduço. Eles agora dizem, mandam as bocas e depois correm e fogem. Fred, tu que tens o irmão mais novo, que tipo de coisas é que vês que os teus pais lhe permitem fazer que contigo nunca na vida permitiriam? Então, primeiro, eu sei que o meu irmão me está a ouvir, por isso Rafael é bem feita. E beijinhos para os meus pais também. A maior coisa que eu percebo é... Eu tinha que dormir às 9h30. O meu irmão às vezes fica até 1 da manhã a ver wrestling ou a experimentar o FIFA 16. E eu só tenho 9 anos. Eu acho que isso é a maior diferença. E também o facto... Pronto, eu sou o irmão mais velho, mas ele sai muito mais comigo do que eu tinha oportunidades. E tem mais liberdades, assim dizendo. Porque eu fui a primeira pessoa a experimentar as coisas, então ele tem mais espaço para fazer o que ele quer. E achas que essas coisas todas influenciam o comportamento dele? Ele é uma criança... Em que aspectos é que ele é muito diferente de ti? No sentido de responder a toda a gente. É verdade, nós não podíamos. Nós não podíamos. É verdade. E os nossos pais, aos nossos avós, ainda era muito pior. As coisas estão cada vez mais diferentes. Pedro, tu não tens irmãos, mas qual é a tua opinião em relação a isto? Primeiro, só agora para complementar, aqui o irmão do Fred, de abuso, ainda lhe ganha no FIFA 16. É que ele joga ao FIFA 16 e ainda lhe ganha. Mas pronto, agora eu queria dizer que esta juventude hoje em dia está perdida, literalmente, não, está perdida, Primeiro por causa das tecnologias, mas tudo por causa do tempo de trabalho dos pais, porque hoje em dia trabalha-se muito e recebe-se pouco, e os pais já chegam a casa frustrados. Sem vontade, sem paciência. Sem paciência para estar com os filhos. E a única coisa que as crianças têm hoje em dia é a tecnologia e os jogos. E o Facebook. Sim. E pronto, é assim que se extrai. E isso não é só em crianças mais novas, mas também a partir dos 13, 14 anos tu já notas essa ausência dos pais. Sim, sim. Por exemplo, as raparigas que se tivessem... Se os pais prestassem mais atenção e vissem como é que crianças de 12 anos vão vestidas para a escola... E as coisas que metem na internet... Exatamente. Parece... E os estados a dizer assim, sem nada para fazer, aos não sei quantos likes, falo com as pessoas todas, mete likes e... Isso é muito perigoso. Tenho 12 anos, mas já passei muito e já sofri muito por amor e não aguento mais a minha vida. Um dos casos é agora o Fábio Martins... O rapaz do Facebook. Sim, os pseudo-youtubers. Não, mas é que o rapaz tem 19 anos. 19 anos, e o que é que ele está a fazer? Por não, amor de Deus. Mateus, tu tens muitos irmãos. És o mais novo, não é? Sim, eu sou o irmão mais novo. Que coisas é que vês que te permitem fazer que os teus irmãos não tinham a possibilidade com a tua idade de fazer? Certamente a opinião do Fred é mesmo isso, porque os meus irmãos foram os primeiros, então os meus pais tiveram mais cuidado, porque como eles eram os primeiros, já era um bocadinho mais... tudo era um bocado mais restrito. Uhum. Comigo deram muito mais liberdade, mas certamente não acho que seja por causa das tecnologias, não acho que seja por causa da exposição a vários tipos de coisas por causa da internet... Mas sim dos valores que se mudaram de antigamente. É, os valores eram muito diferentes. E de antes para agora mudou-se muita coisa. E certamente vem da educação. Não vem das tecnologias, não vem por outras coisas. Porque já vi que muitos pais gostam de culpar as tecnologias, mas quem lhe dá o iPad, quem lhe dá o iPhone, são eles. Já está na mão, são eles. Portanto, mas na vossa opinião, o futuro da sociedade não é preocupante? É muito preocupante. Para sim. Mim é mais preocupante. Eu não acho, ainda tens pessoas bem formadas e que se procuram formar cada vez mais. E no meio dessas crianças todas viciadas em tecnologias e em responder e fugir a seguir, tu tens outras crianças com dois dedos de cabeça, por isso. Sim. Acho que estamos bem seguros. Mas também a vida é feita de ciclos, ou seja, agora estamos num ciclo em que acontece isto, antigamente era outro tipo de ciclo e depois há de vir outro ciclo com coisas completamente diferentes, e quem sabe para melhor. Exato. Eu vou ter que interromper a conversa para irmos para o bloco publicitário. Nós já voltamos a esta conversa. Temos em estúdio Mateus Paraíso, Celso Silva, Frederico Ferreira e Pedro Pena. Eu sou o Filipe Carmo e já voltamos para mais uma parte do nosso programa. Vamos à publicidade, até já. RQC. Estamos de volta e relembro que o número 210-860-787 está aberto para receber a tua opinião. 210-860-787. Perguntava-vos se acham que o futuro da sociedade está perdido. Quem é que ia falar? Pronto, estava a dar aqui a minha opinião no intervalo. Portanto, a pergunta é um pouco utópica. Digo porque acho que se calhar vivemos na melhor geração em termos de progresso de tecnologias, sejam elas más ou não, na opinião de várias pessoas. Acho que progredimos imenso, acho que estamos perto de muitos, muitos objetivos que, de idade média, por exemplo, pronto, que tinham. E eu acho que vivemos na melhor geração, já não há tanta opressão em termos sociais, a nível de tudo, de estudos, de melhores qualidades de vida, eu acho que estamos melhores. Pronto. O que é que vocês acham? Eu acho que as tecnologias não são uma coisa má. É um desenvolvimento, é bom, tem que ser bem utilizado. Sim, sim. Por nossa parte. O que não está a ser bem utilizado... Pronto, é como o Facebook é uma das principais vias de expansão de grandes empresas. Há grandes empresas, grandes restaurantes, grandes lojas que começam a partir do Facebook e da divulgação que lhes permitem fazer. Mas por falar no Facebook e nas novas gerações, eu tenho um caso para contar. Podem-se rir só mesmo no final para manter a amizade. Uma vez o meu irmão estava no Facebook, não é? E ele deixou o mural aberto e foi não sei onde. E eu, feito cusco, fui ver o que é que os amigos dele publicavam. Tu hoje estás numa de chatear o teu irmão. Chatear o meu irmão. Rafael, podes ligar aqui para o telefone da rádio para defenderes. O número é 210-860-787. Defende. Ele tinha uma amiga, acho que a criança se chamava Catarina, e ela meteu um... Ela tem 9 anos, tem a idade do meu irmão. Ela meteu um estado assim no mural do outro rapaz. I love you em inglês. Je te aime em francês. Mas eu amo-te em português. Ok, vou rir. Onde é que ela foi copiar isso? E estamos a falar de uma criança de 9 anos. É verdade. E é coitadinha. As crianças de 9 anos também têm a oportunidade em amar, Fred. Coitadas. Não sei se é que elas sabem o que é que isso quer dizer. Sim, se calhar antigamente as crianças de 9 anos amavam, mas não conseguiam se expressar. Agora elas podem colocar no mural das outras pessoas em vez de colocarem papeizinhos tipo gostas de mim, e depois sim, um quadradinho. Não, hoje. Talvez. Não, um quadradinho, talvez. Quadradinho. Mas eu depois ela ia fazer montagens de fotos naquelas coisas dos vídeos. Ela já sabia fazer com, isso? Com músicas de Kizomba do C4. Okay. Eu com 9 anos eu não fazia nada disso. Eu via o Nodi no sofá. Com 9 anos jogava ao Berlim. Olha, eu com 9 anos jogava a bola de manhã à noite. Com 9 anos comia boé. Eu brincava ao Dragon Ball. O Dragon Ball. Eu jogava ao Spider-Man 2. Olha, ele tá, olha. E agora tens 18 anos e o Dragon Ball está de volta. Eu ainda vejo. É engraçado. Eu por acaso, não brinco, mas ainda vejo. Eu por acaso com 9 anos lutava muito wrestling com o meu irmão. O meu irmão tinha e tem muita paciência para mim. E na altura, acho que ele tinha mais ou menos a idade que eu tenho agora. Muita pancada. Grandes lutas que nós tínhamos. Mas eram mesmo grandes lutas. Eu ainda ontem fiz uma com o meu irmão. Os meus pais não estão a ver isto porque eles não estavam em casa. Mas eu e o meu irmão ficámos a combater na sala também. Wrestling. Olha, eu e o meu irmão era um combate pela casa toda. Era tipo, era vá, 5 estágios, ou seja, o primeiro combate começava ali, depois ia para ali, depois quem tinha mais vitórias era quem ganhava. Não, era... não esses tempos é que eram grandes tempos. A falar em wrestling, hoje em dia na escola as pessoas só andam a pé de um lado para o outro e não fazem nada. E na altura a gente íamos todos lá para os escorregas a mandar-nos lá de cima. RKO. Era as brincadeiras mais para. Nós era guerras de pedra. Não mandavam pedras à cabeça uns dos outros. Eu lembro-me disso. E eu fui uma vítima e não achei piada. O Mateus, no terceiro maneira da minha turma, ele levou com um pedregulho na cabeça. Ele veio com tijolo. Isto não é uma brincadeira. Ele veio com tijolo na cabeça. Mas foi sem querer, mas não foi sem querer. Foi estranho. Eu não sei se isto é tema para falar aqui. Estamos a falar do futuro da sociedade. Então agora estamos a falar de tijolos. Mas enquanto nós mandávamos pedras à cabeça uns dos outros, o que é que as crianças fazem no recreio agora? Ah, agora é mais saudável. Não, antes era mais saudável tirar pedras à cabeça. Sim, porque sempre envolvia atividade física. Atividade física de 3 anos de terapia. Estou a brincar. Desenvolvia a tirar pedras com o braço. Eles só desenvolvem os polegares a jogar Candy Crush no intervalo. Qual é a piada? E depois estarem vestidos já... com um estilo de roupa assim, vá, chunga, e depois olhar com cara de mal para as pessoas, já não respeitam tanto os mais velhos. E chegam-me ao sovaco. E olham-me de lado. É assim que vamos terminar mais um tema nesta segunda edição do nosso programa A Noite é Nossa. Estamos a 45 minutos do fim deste segundo programa. O tempo passou rápido hoje. E como uma... Diga. E como uma das palavras-chave do nosso programa é inovação, hoje é dia de estrearmos mais uma nova rubrica. Este é o momento Levanta-te e Ri. E é nada mais do que um momento do nosso programa em que cada um de nós diz uma anedota. No fim, vamos votar e para perceber qual é que foi a melhor piada. Celso, sugeria que começasses com a tua? Bom, eu vou começar com a minha. É sobre bêbados. Portanto, começa assim. Entra um bêbado no banco e pede um copo de vinho. O empregado que trabalha lá no banco diz assim: um copo de vinho? Você não sabe onde é que está? Você não sabe ler... que está no banco Pinto e Souto Maior? O bêbado responde: oh, meu senhor, é mesmo isso que quero. Branco, tinto e copo maior. Ok. Fred, é tua. A minha não tem piada, mas podemos rir no final. Outra vez para manter a amizade. Podemos. Todos nós prometemos que vamos rir. É uma piada sobre loiras. Bora lá. Essas é que são boas. Oh, my God. Eu tinha outra, mas temos crianças a ouvir-nos. Não pode. É melhor não. Então, era uma loira que estava com problemas financeiros e não conseguia arranjar trabalho. Então, em último recurso, decidiu raptar uma criança. Foi um parque, foi um bairro daqueles bairros ricos, um parque infantil. Viu a criança mais bem vestida e puxou-a para trás de uma árvore. E escreveu assim num papel: quero 10 mil euros amanhã ao meio-dia atrás desta árvore. Porque eu raptei a sua criança. Escreveu num papel, assinado, loira, que rapta crianças, vá. E meteu no bolso da criança e disse, agora vai entregar isto aos teus pais. No dia seguinte chegou, atrás da árvore estavam lá uns 10 mil euros. E assim, eu nunca esperei que uma loira fizesse isto a outra loira. Eu não percebi, sou sincero. Ok. Não percebi. Mas teve graça. Teve. Não, estava boa. Ah, pois. Alguém pode-me explicar a piada, por favor? Eu explico, porque ela meteu o papel no bolso da criança e mandou a criança ter com os pais, quando supostamente ia raptar. Os pais têm a criança, mas vão entregar os 10 mil euros na mesma, porque no final são duas loiras. A mãe do menino era uma loira. Ah. Pronto, Pedro, é triste. Ok. A minha piada não tem piada. Mas eu vou mandar à mesma. Então, força aí. Então é assim. Porquê que uma mulher não pode ser eletricista? Pergunto aqui a vocês. Porquê? Porquê, Pena? Não respondam. Não sei. Não sabemos disso. Não. Porque uma mulher leva 9 meses a dar à luz. Acho okay. Que já ganha. E a outra acho é que... Não, é só uma. É, eu tinha uma pequena... É só uma, não podes. É trabalho só o pin-doce de avental. Pois, mas não, isso não era uma dor. Falta pois. A tua. Falta a minha. Então a minha é. Então há uma senhora que vai a uma loja de eletrodomésticos e diz assim ao senhor: olha, eu queria comprar aqui este micro-ondas. E o senhor diz: eu não lhe vendo este micro-ondas porque você é loira. E a senhora vai para casa, muito triste, e pinta o cabelo preto. E no dia a seguir aparece lá: olha, eu queria aqui comprar este micro-ondas. E o senhor da loja diz, não lhe vendo esse micro-ondas porque você é loira. E ela vai para casa e pensa, mas eu já pintei o cabelo, vou pintar o cabelo vermelho. No dia a seguir aparece lá, olha, desculpa, eu queria comprar aqui este micro-ondas. E o senhor diz, eu já lhe disse que não lhe vendo esse micro-ondas porque você é loira. E ele diz, mas desculpa, eu pintei o meu cabelo, como é que você sabe que eu sou loira? Porque isto não é um micro-ondas, minha senhora, isto é uma televisão. E o Mateus podia também mandar uma. Tens aí alguma, Mateus, preparada? Eu não tenho nada, eu não sei nada de anedotas, eu nem sequer as percebo. Nota-se. Não te riste nem uma vez. Eu sou super lento, eu só sirvo para cantar. I'm sorry. Boa. Acho que o Mateus ganhou com a andota dele. Foi a mais engraçada. Que não percebi as andotas. Não sei se querem votar. Qual é que teve mais graça? Eu acho que estamos os quatro ao mesmo nível. Foi a do Fred, porque era complicada, porque eu não percebi. Era do Tomás. A única que tu não esboçaste um único sorriso foi a que teve mais graça. Yeah. Boa. Boa. Mas eu depois sei. Ah, depois de perceberes e te explicar. Rimo da minha idiotice, mas rimo. Sim. Então é assim, pessoal, vamos voltar à música e já voltamos com mais um tema bastante interessante. Mais perguntas ao Mateus Paraíso. Vamos à música, já voltamos. Até já. I'm in the 14 carats. I'm 14 carat, doing it up like my eyes. Now you say I got a touch, so good, so good. Make you never wanna leave, so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real nice and syncopate my skin to your heart beating. I just wanna look good for ya, uh-huh. I just wanna look good for ya, uh-huh. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. I still look good for ya, uh-huh. I'm in my Maki diamonds, I'm a Maki diamond. Could even make that Tiffany jealous. Say I give it to you hard. So bad, so bad. Make you never wanna leave. I won't, I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair. trust me, I hold up, take a minute, love. Cause I ain't tryna fuck your image up. More than likely mess around in triple cups. Stumble round town, pull your zipper up. Paying sack like I don't care, but I ain't tryna fuck your business up. And I ain't tryna get you in the stuff. But the way you touching on me in the club, rubbing on my miniatures, John Hancock, fuck a signature. Anytime I hear the note, she finna fall through. And every time we get up, boys end up on the news. Ain't worried about no pressing, ain't worried about the next bitch. They love the way you dressin', ain't got shit up on you. Jackpot, hit the jackpot. Just mad at bad bitch without the ass shots. You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I bet it feel good, don't you? I just wanna look good for you, good for you. Voltamos à conversa com o Mateus Paraíso, o nosso convidado especial de hoje. Mateus, estiveste relativamente há pouco tempo num grande concurso de talentos na SIC, o Fator X. Como é que foi essa experiência? Eu gostaria de poder partilhar informação sobre como é realmente aquilo lá dentro, como é feito pela produção da Fremantle. Mas infelizmente não posso partilhar a informação. Os contratos que nós assinamos. De confidencialidade. É verdade. Mas por acaso gostaria de informar às pessoas como é que aquilo é realmente. O que digo da experiência foi que consegui aprender muita coisa. Consegui aprender muita coisa em relação a muitas pessoas, a nível moral. Consegui ter um bocadinho mais de visibilidade, também ter mais experiência em palco. De resto, acho que não posso dizer mais nada. Sabemos também que há pouco tempo lançaste uma música original, o Sunset. Acho que agora era a altura de cantares o Sunset. Não sei se... Claro, claro, sem problema. Sunset, que é, creio que é a tua mais recente música que tu escreveste, certo? Sim. Que eu escrevi, não é, foi a que uma, mais recente que eu lancei. Que lançaste. Eu não estavas a gravar um videoclipe? Estava. Está por sair, mas ainda não está pronto. Essa música que teve a participação da Isabela, que também era uma concorrente. Sim, do... Sim, eu e a Isabela somos... somos uma grande amizade saiu deste programa. Sim, exatamente. Foi a coisa mais positiva que saiu do programa, foi realmente a minha amizade com a Isabela, que se expandiu a vários níveis, tanto musical, emocional. E ela participou na música e ajudou-me a produzi-la, produzi e foi masterizada no estúdio dela, juntamente com o irmão dela. Uhum. E ela tocou bateria para a música, escreveu a bateria. Aí em casa convidava-vos a parar tudo aquilo que estiverem a fazer para ouvir o Mateus. Recomendava. Com o Sunset, está tudo a postos para ouvir o Mateus, original. Está? Então vamos lá, Mateus. Sunset de Mateus Paris aqui ao vivo no nosso estúdio. Sinking deeply when I lived at the sea, swimming away till there was no seas left to feed. She lived in the dark when I was still in my sheets, and she pulled me away with the wind. But summer is long gone. I met you and you holded on till I was out of my cave, living a supposed mistake she made through the day. And I'm still very late. Candles in my my bed. I could be dead, but instead you are here with me. Shooting stars collide. You sang a lullaby till I was sleeping and dreaming of you. Fighting for shelter to but summer is long gone. I met you and you hold it on till I was out of my cave, living a supposed mistake she made through today. And I'm still very late, late, late, late, late. Ooh, my love. Ooh, my love. Ooh, Mateus, grande música, Mateus, parabéns. Obrigado. Costumas escrever músicas também? Sobre que tipo de assuntos? Bem, sou compositor também, portanto, é um bocado difícil explicar sobre o que é que eu escrevo, porque às vezes não é nada em concreto sobre, não sei, isto vai soar um bocado pretencioso, mas não é nada em concreto sobre uma vida mundana, não tem nada a ver sobre algo concreto e presente. Também tive uma altura que estava um bocado mal, e foi nessa altura que aproveitei para compor mais, e foi quando escrevi esta música. Não te consigo dizer em concreto sobre o que é que esta música é. Até consigo dizer, mas é demasiado pessoal. Preferes guardar para ti. Sim, acho que consegue-se transmitir só pela música. É uma grande música. Mateus, é difícil ser artista em Portugal? Esta é uma das difíceis. A pergunta não é difícil, a pergunta é muito simples. Eu posso fazer a pergunta de outra maneira. Tu estiveste em dois programas, estiveste muito bem nos dois programas onde estiveste, numa Canção para Ti e no Fator X. A verdade é que não conseguiste ganhar nenhum dos dois, não porque não merecesses, mas por outras razões. Pronto. alheias a ti e pronto, e a nós cá em casa também. Mas a verdade é que eu acho que eu pensei que fosse mesmo no último programa, no Fator X, que tu ias acabar por chegar ao topo. E a verdade é que chegaste, mas depois, pronto, como tu próprio disseste, acabou o programa, foste desaparecendo um bocadinho. Como é que se faz para ficar na memória depois de participar em programas? Porque é muito difícil. Aqui em Portugal tem a ver com a... Tem também... Tem a ver com duas variantes, que é, um, o programa em si, o que é que ele pretende promover. Uhum. Portanto, o que é que o programa pretende promover a nível de arte e cultura, que a meu nível é zero. E o que é que Portugal pretende promover a nível de arte e cultura? O que para mim é 2,3 em 100. Portanto, há muito, muito talento aqui em Portugal. Muito talento. E eu acho que não é promovido da melhor maneira. O que chega a ouvido... Porque há muitos músicos muito bons aqui em Portugal. E parece que é só esta elite musical é que sabe da verdadeira qualidade da música, porque o que chega aos ouvidos de toda a gente é só o Pimba e as músicas que não têm muita qualidade e muita, muita música estrangeira e por vezes também não muito boa qualidade. Uhum. O que é que se faz para chegar ao topo aqui em Portugal? Não faço ideia. E é por isso que não estou no topo, mas se soubesse uma maneira que não tivesse que desviar do meu caminho como artista, assim como os meus objetivos como artista, provavelmente teria o feito. Não me agrada isto que vou dizer agora, mas a verdade é que artistas que queiram mesmo fazer música e ter algum tipo de reconhecimento, digo artistas, pronto, como eu, que têm um tipo de música um bocado mais diferente daquilo que Portugal, uhum, pronto, ouve, uhum, terá que sair do país e é um bocado complicado, sim. Matheus, eu vou tentar pôr um bocadinho das tuas atuações do Fator X aqui, um bocadinho baixinho, em plano de fundo, vou tentar... Exato, já estamos a ouvir. E agora a minha pergunta era, se tendo em conta aquilo que tu acabaste de dizer, se achas que um dia vais ser capaz de chegar onde nós sabemos que tu mereces estar, sem ter que desviar da pessoa que és e sem ter de... Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é para isso que estou a trabalhar agora. A nível de projetos artísticos... Não sei se vais-me perguntar isso, sobre isso. Ia fazer-te essa pergunta aí. Não sei se queres responder já. O que é que podemos saber em relação a ti, em relação a projetos futuros? É assim. Em termos de projetos artísticos a solo, agora em Portugal, provavelmente está em stand-by. Está em stand-by. Mas porque tu queres ou porque não há possibilidade de fazer mais? Um bocadinho dos dois. Uhum. Se há possibilidade, todos temos a possibilidade. Será que vai haver algum tipo de reconhecimento para além da base, entre aspas, de fãs que tenho? Uhum. Eu acho que não. Eu acho que não, pelo menos. Eu acho que não com as possibilidades que eu tenho. Portanto, a nível monetário também. E a nível de projetos artísticos, para depois, eu agora estou... Isto é uma novidade um bocado grande. Estou aqui na nossa rádio, primeira mão. Estou a estudar agora música, a sério. Uhum. Estou a tirar um curso de música. Para ingressar em Londres, para ter estudos musicais. Isso é muito bom. Portanto, em princípio, eu parto em 2016. Uhum. E de lá veremos o que é que vai acontecer. Nós desejamos-te o melhor possível. Já lá vamos, Pedro, já vão ter os nossos comentadores já vão ter a oportunidade de dizerem também eles o que acham em relação a ti e fazer-te algumas perguntas, mas acho que é a altura de estrear a rúbrica que ainda há pouco falámos. Okay. Matheus, é contigo que vamos estrear mais uma brincadeira e é neste espaço que vamos encher o nosso convidado de 10 perguntas em apenas um minuto para as responder. Perguntas de conhecimento geral misturadas com perguntas sem qualquer tipo de sentido, são elas as que compõem a rúbrica que decidimos dar o nome de Achas que Sabes Responder. É um pequeno reality show que temos aqui para tu estrear, digamos assim. Portanto, achas que sabes responder? Mateus, estás preparado? São 10 perguntas. Não, mas bora, bora. Tens um minuto. Eu aconselhava-te a responder o mais rápido que puderes. Warning, eu sou burro. Ok, continue. Sim. Não, mas não é só para parar, basicamente. O público. As perguntas também não têm muito sentido. Ok, ok. Há algumas que não têm, nós fizemos-las todos em conjunto. O que eu queria dizer-te é que nós vamos somar, ou seja, cada pergunta que tu acertares vale um ponto e depois os convidados que vamos ter nas outras edições dos nossos programas vão fazer o mesmo. Ninguém ganha nada, mas pronto, é engraçado. Vamos lá, um minuto para responder às perguntas. Está preparado? Sim. Um, dois, três. Em que ano foi descoberto? Pera, antes, eu queria que alguém fosse apontando as respostas que ele era. Já estamos, pronto, já estamos. Então é isso. Mateus, um, dois, três. Em que ano foi descoberto o Brasil? 1500, 1600 ou 2015? Que? Rápido, rápido. 1500. Qual o nome da equipa de Oliver e Benji? New Team, Estrela da Amadora ou Skander Bull? New Team. Quanto faltava o valete para comprar um preservativo? 1,15€, 3€ ou 5 cêntimos? Pá, 2€, 1€ a primeira. 1,15€, exato. Em que continente fica a Jamaica? América, África ou Antártida? América, África ou Antártida? Isto é bué. Em que continente fica a Jamaica? América, África ou Antártida? Bora. América? Não sei, África, quantos, não sei. Quanto? África ou América? Rápido, rápido, rápido. América, pá. Quantos seguidores tem o Celso no Twitter? 150, 6 mil ou o Celso não tem Twitter? Ele tem Twitter e tem... Ele tem bastos seguidores, por acaso. 6 mil, 150? 6 mil. Qual o videojogo de futebol mais vendido no ano passado? FIFA, NFL ou Minecraft? FIFA? Boa. Qual é o nome da coligação que venceu as últimas edições? Portugal à frente... As últimas eleições? Portugal à frente, Portugal atrás ou Portugal na horizontal? Portugal à frente. Qual destas foi uma banda dos Manos com Açúcar? Fortes, Tosta Mista ou Os Damos? Eu quero bem responder Tosta Mista, porque está bem engraçado, desculpa. Qual destas não é... Qual é a tua resposta? Tosta Mista. Qual destas não é uma marca de café? Delta, Nescafé ou Alibut? Alibut? Quem ganhou a Bola de Ouro no ano passado? Ronaldo, Messi ou Yannick Jalou? Ronaldo, por causa daquela cena. Muito bem. Humildade. Fred, quantas é que ele acertou? 9. 9? A sério? Como 9? Só não acertou a Tosta Mista. Não, ele disse Alibut. Não, não. Alibut está certo, sim. Ah, qual destas não é uma... É verdade. Então é na América, né? Ai, meu Deus do céu, isto foi porque assim deixam mais tempo. Então né? Foram 9 em 10? Yeah. 9 em 10. 9 em 10? Muito bem, Mateus, 9 em 10 para a estreia desta nossa... Eu podia ter tido 10, mas eu não estou arrependido de ter escolhido Tosta Mista. Estava com esperança que fosse Minecraft. Nós estávamos todos com esperança que falhasse. Vocês têm a noção que eu sou bem burra. Não sou assim tão burra. Sou muito burro, mas não sou tipo burro, burro, tipo aquela gaja da Casa dos Segredos. A primeira, aquela que disse que o Brasil... A Cátia. Foi inspirado nisso, nós fizemos esta rúbrica do Achas Sabe Responder. Para a semana vai haver mais com o nosso convidado, que no fim do programa eu vou anunciar quem é. Era esta altura do programa, a faltar cerca de 23 minutos para o fim, que eu perguntava se vocês tinham algumas perguntas para fazer ao Mateus, mas muito rapidamente, nós estamos a ficar com pouco tempo e temos mais um assunto para falar. Eu tenho, e é assim, é rápido. Rápido, muito rápido. Eu acho espetacular, tu estares com... Epá, não é todos os dias que se tem um dom ao pé de uma pessoa... Epá, ao pé, foi... no, que estamos ao pé de uma pessoa que tem estamos um... Estamos ao pé de... Ok. Peço desculpa. Obrigado, obrigado. Está a ver, já foi uma boa piada. Boa. Tarde, mas foi. Viste e ditese. E pronto, é um espetáculo. Já tens um fã aqui. Muito bom mesmo. Continua assim. Obrigado. Continuas a ser quem és e vais lá. Esse é o segredo. Mas isso não era uma pergunta. Obrigado. Não, e qual é os teus objetivos? Ah, e até sim. Onde é que queres chegar? Muito rápido, Mateus. Estamos com muito pouco tempo. O meu objetivo... O meu objetivo, se calhar, era assinar um contrato com 4Aid, que é uma discográfica que eu admiro imenso. Pronto. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, assim. Tem que ser muito rápido. Apesar de já teres revelado os teus futuros projetos, tu te ensinarias a voltar a participar num daqueles programas? Tipo, nunca mais na minha vida. Foi suficiente para eu aprender. Pronto, obrigado. Sim, diz rápido. Se tu lançasses um álbum, como é que se chamaria? É uma boa pergunta. Tosta Mista, estou a brincar. Vendia. Dead Stars, provavelmente. Bad? Dead Stars. Muito, parece-me bem. Nós teríamos os 4 primeiros compradores do teu álbum. Bem. Vamos fazer uma curta pausa para mais uma música e já voltamos. E a seguir temos a rubrica Guerra dos Sexos, que a semana passada foi bastante polémica. Esta semana trazemos um assunto ainda mais polémico, porque o nosso objetivo é mesmo esse. Já voltamos, até já. So I put it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. Para fechar o programa em grande, vamos à rubrica mais polémica do nosso programa A Noite é Nossa. A semana passada falou-se de mulheres aqui neste espaço. Esta semana, o Guerra dos Sexos vai ainda mais longe e traz para cima da mesa o assunto mais controverso possível. Tal como tínhamos prometido, esta semana vamos falar do feminismo. Reza a lenda que o feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como objetivo a igualdade de direitos. Procura também a libertação dos padrões opressores patriarcais baseados em normas de género. Isto foi o que eu consegui encontrar numa intensa pesquisa que fiz à Wikipédia. Mateus, eu sei que tens uma opinião muito vincada sobre isto do feminismo. Consegues encontrar uma definição para o feminismo melhor do que a que eu encontrei do Wikipédia? Eu sou muito piada, desculpa. Os padrões patriarcais, estava muito bom, a sério. Encontraste a melhor definição. Wikipédia esmorou-se. Pá, muito bom, a sério. Minha opinião sobre o feminismo, isto é muito, muito ambíguo. Minha opinião sobre o feminismo... Temos 15 minutos. Eu acho que à partida, se o feminismo... Eu acho que o que há entre polémico entre o feminismo é a definição de feminismo e o que deviam seguir e depois as extrapolações para... Extrapolações, entre aspas, para a nível social, a nível da cultura ocidental. Portanto... O que há de igualdade de género, se calhar, sim, eu acho que devia haver igualdade de género, obviamente. Mas o que há de polémico realmente é a definição e o que fazem realmente e as extrapolações para portanto, a mulher ser melhor do que o homem e pronto, já aí não é feminismo, pronto. Celso, a verdade é que o feminismo está na moda. Qual é que é a tua opinião sobre este movimento? Bom, a minha opinião sobre o feminismo estar na moda, eu acho que é um bocado ridículo, tendo em conta o que é a definição de feminismo para certa ou maior parte de algumas mulheres, que é a superioridade da mulher em relação ao homem. Nesse aspecto eu digo que é ridículo, porque eu acho que neste momento, no momento atual, penso que já não há assim tanta diferença entre o homem e a mulher. Depende da sociedade em que estiveres a falar. Exatamente, mas já vou falar sobre isso. Por exemplo, nos países mais desenvolvidos, por assim dizendo, penso que está mais ou menos igual. Ou seja, como tudo, há sempre alguma discriminação. Há sempre em qualquer lado, mesmo que tenha a ver com o racismo ou assim. Hoje em dia já não é tanto, mas há sempre qualquer coisa. Agora, obviamente que temos outro tipo de países em que, obviamente, o homem é muito superior à mulher, no caso da na Arábia, ou mais ou menos essa zona, que obviamente aí as mulheres são muito maltratadas, têm que andar sempre tapadas. Superior e... em estatuto, né? É importante referir, porque sim, sim, sim. Ainda vão com forquilhas à tua casa, tem calma. Mas pronto, a minha opinião é mais ou menos essa. Pronto, na minha opinião penso que pelo menos não há assim grande diferença. Frederico, será que o feminismo defende mesmo a igualdade de direitos? Supostamente devia defender, mas o que me mostram e do que eu tenho conhecimento perto é que ele é basicamente um movimento nazista para as mulheres. Há quem lhe chamou as feminazistas. Feminazistas. É aquilo, se a mulher não estiver acima do homem, eles entram a partir de tudo. Verdade. E eu prefiro não me alongar mais, porque... É um tema muito controverso. Pedro, qual é, que é a tua opinião? Ora, eu, feminismo e machismo, eu acho que é uma completa estupidez. É estupidez mesmo. Porque as pessoas deviam de ser iguais em termos de género, de sexo. De igualdade de direitos, sim. Certo. E não há pessoas. É quase como um Benfica, Sporting e Porto. As pessoas querem se agarrar a um clube e pronto, defender aquilo, matam-se por isso. E acho uma completa estupidez e parvoíce. Mas é importante referir que o feminismo antigamente foi muito essencial quando começou a surgir para a mulher ter o estatuto que tem agora. Para mim foi mesmo muito importante. Como todos os movimentos, tendo em conta também o movimento da igualdade racial. Exatamente, exatamente. A questão é... Contribuíram muito. Se machismo tem a definição que tem, que machismo, a definição de machismo, todos conhecemos, é a superioridade do homem. Machismo... Feminismo eu entendo como exatamente a mesma coisa, mas para as mulheres. Mulheres. A verdade exatamente. É que isto tem um nome já de há muito tempo. Posso. Foi o nome que se deu inicialmente. Espera, eu sei que tu tens uma opinião sobre isso. Na luta pelo direito. Foi o nome que se deu inicialmente para a luta dos direitos da mulher. A verdade é que eu sou a favor da igualdade de direitos, mas não me sinto a favor do feminismo. Mesmo que há quem diga que seja a mesma coisa, a verdade é que eu não sinto que seja. Devia haver uma coisa, um nome pós duas coisas. Que mas é a igualdade de direitos. Exatamente. Tendo em conta agora o género, machismo feminino. Porque a mulher não tem menos, não tem que ter menos direitos que o homem. Não tem. Pronto, posso? Podes. Ok. Respondendo à tua pergunta, porque é que é dado feminismo? Porque tendo em vista todas as sociedades, não só ocidental, mas todas as sociedades, se calhar o homem está com um estatuto mais acima do que a mulher. Por isso é que é dado como feminismo. Portanto, elevação do estatuto da mulher não quer dizer que seja superioridade. Portanto, é feminismo porque realmente a mulher está abaixo do homem. Tu tens a noção errada de feminismo... Noção errada, entre aspas. Tens essa noção do feminismo porque... Estás numa cultura ocidental. Ou seja... Os valores do feminismo, da cultura ocidental, não vão ser valores tão profundos como a nível de mutilação genital e vários outros tipos de coisas que nem... Horrendas. Prefiro nem mencionar. Portanto, dá-te esse estatuto. Também porque tornou-se um bocado como uma moda. Portanto, as pessoas nem sequer sabem o que estão a defender. E é porque os valores diferem de culturas, por exemplo. Nesta cultura, o que seria melhor defender... Porque temos já a igualdade de trabalho e temos já a igualdade de género, mas a nível social, não. Temos também o Free the Nipple, que é a libertem o mamilo. E o Free the Booty. O Free the Booty também, whatever. Pronto, e as pessoas que são feministas da cultura ocidental fazem o que está ao alcance delas. Obviamente que elas não podem, portanto, ir para os países do Oriente mas e exigir... pegando naquilo que estavas a dizer das pessoas não saberem o que é que estão a defender, e tu também leste, eu já vi várias mulheres a dizer que o homem já foi muitas vezes superior, agora é a vez das mulheres serem superiores aos homens e de nós subordinarmos a elas. Isso não é feminismo. A pessoa que se diz feminista e diz isso não é feminista. Mas é isso que nos transmitem. Exatamente. E é por isso que estava a dizer. Faz com que nós tenhamos essa opinião. Não é exatamente. Não é por mal, percebes? Mas agora... é que nós dizemos que não somos a favor do feminismo e somos a favor da igualdade. Porque as pessoas deturparam o conceito de feminismo, que era aquele que tu inicialmente era aquele que tu estavas a dizer, que era que as mulheres estavam muito abaixo. Mas hoje em dia, elas... Quem se diz feminista, a maior parte, quer a superioridade da mulher. E daí, é por isso que nós não nos consideramos feministas. E daí eu ter referido ao nazismo. Mas é assim, exatamente. O feminismo no ano por volta do ano de 1995 até o ano 2000 fazia sentido. Aí sim, o homem era mais superior à mulher. Mas dos tempos para cá, eu acho que a mulher tem... Depende da sociedade. Sim, se forem, aqui em Portugal já não há tantas diferenças. Aqui em Portugal não há tantas diferenças e vives numa sociedade com regras. Mas não pode esquecer disso. Se fores à sociedade oriental... Sim, aí é diferente. Mas a gente está aqui e estamos a falar do agora, certo? Sim. E é assim, veja jogos... Jogos, vá, estamos agora a pegar no assunto. Jogos como o FIFA já têm mulheres no jogo. É um jogo de futebol, que o futebol é só para homens. Carros, mulheres a conduzir carros... mecânica, sim, sim. Por aí fora eu acho isso bom, mas isso da mulher ser superior e do homem ser superior, acho que é desnecessário e podiam evitar essas coisas. Sim, portanto, tem a ver porque também és um homem, não sofres tanto tipo de opressão como as mulheres sofrem. Claro. Tu podes andar sozinho na rua à noite. É verdade. Se calhar as mulheres não. Tu podes vestir o que queres. Há uma sexualização do corpo da mulher muito maior do que a sexualização do teu corpo. As mulheres são vistas como um objeto sexual muito, muito maior parte das vezes na mídia. Os homens não. É esse tipo de valores que as feministas lutam. Na cultura ocidental e há vários tipos. Mas eu concordo. Há algumas que gostam de ser vistas e gostam de se vestir daquela maneira. É isso, sim, que eu estou a dizer. Sim. Que a sociedade, pronto, pode querer ver um certo padrão de vestuário numa determinada rapariga, mas sim, há raparigas que gostam, exatamente, dessa vista. Exatamente, e é isso que devíamos promover. Portanto, que elas vestissem o que se quiserem e não rotularmos elas, por exemplo, de palavras feias. Portanto, se mostrarem menos roupa. Pronto. Mas agora, pegando nessa situação da mulher ser vista como um objeto de sexualidade e por aí afora, o homem hoje em dia também está a ser muito assediado, porque há mais mulheres que homens no mundo. Não nos podemos esquecer disso. E se fores ver, há muitas revistas de homens. Se calhar há mais de homens já do que mulheres. Isso, como acabou agora da Playboy. Isso é uma falácia. Isso eu acho que quase nunca vai acontecer. As revistas que há para homens são para homens ver homens. Por favor, diz-me de uma mulher que veja revistas de homens, porque eu queria mesmo saber. E, portanto, eu acho que nunca vai ser mais de homens do que de mulheres, porque isso é uma falácia completa, desculpa. Mas os homens também acabam por terem padrões, vamos dizer assim, a seguir. No caso da violação. Como? O homem também tem... Não vou dizer regras, não encontro a palavra. Mas o homem também... Como é que eu... Ajudem-me, que está-me a faltar a palavra. É, o que tu queres dizer é que o homem também é visto de uma... De uma determinada maneira. Sim, é que ele tem que seguir a forma masculina, não masculina, pode chorar. Exato, não pode chorar, não pode ser... O feminismo também está a promover... por exemplo, eu digo em nome do feminismo, mas algumas feministas, porque eu percebo o vosso lado, porque algumas feministas não cumprem aquilo... Por exemplo, eu vejo várias fotos no Tumblr de raparigas com uma caneca a beber, tipo a dizer lágrimas de homem e... Epá, é ridículo. O movimento tornou-se uma coisa... parva, portanto, a nível de redes sociais, não sei se a nível de mesmo de instituições é assim. Eu, por acaso, não estou de acordo com algumas instituições quando promovem o aborto. É um assunto um bocado polémico, não vou dar a opinião. É um assunto para falarmos aqui também num dos nossos programas. Um dia destes, sim, se quiseres vir, nós convidamos todos. Pronto, é essa a minha opinião. É assim, eu agora sugeria, Mateus, que cantasses a última música aqui em estúdio, para depois fazermos as nossas despedidas e darmos por terminado o nosso segundo programa. O que é que parece? Sim? Pode ser. Que música é que queres cantar? Portanto, vou cantar a minha primeira audição, como foi me pedido. É uma música brutal. Foi, aliás, a que tivemos a passar em plano de fundo ainda há pouco. Vamos então ouvir Mateus Paris com o nome. Qual é o nome da música, Mateus? Flawless, da Beyoncé, é uma cover. Uma feminista. Pronto. Vamos lá, Mateus. Boa sorte. I know anyone that's a girl that dreamt of being in my world. Don't forget it, don't forget it. Respect that. About how much is I took some time to live my life, but don't think I'm just this little boy. No, get it twisted. This is my shit. About how much is about how much is my about how much is about how much is my about how much is each ambitious, each ambitious. I'm so crowned. About them bitches. flawless, post up flawless, round running in flawless, flossing on that flawless, there's diamond flawless, my diamond flawless, there's rock flawless, my rock flawless. I woke up like this, I woke up like this, flawless ladies, tell them I woke up like this. Ooh, I woke up like this, tell them say I look so good tonight. Goddamn, goddamn, goddamn, say I look so good tonight. Goddamn, goddamn, goddamn. My mama told me good training. My daddy told me how to love my haters. My sister told me I just speak my mind. My man made me feel so goddamn fine. I'm flawless. Ooh, you wake up, you post up, you run running in. You flossing on that flawless, and there's diamond flawless, my diamond flawless, there's rock flawless, my rock flawless. I woke up like this, I woke up like this. We flawless, ladies, tell them I woke up like this. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Goddamn, goddamn, goddamn, goddamn. Brutal, Matheus. Vamos ter mesmo que dar por terminado o nosso programa. Vamos às despedidas. Quem é que quer começar, Celso? Despedidas, beijinhos, rápido. Bom, muito rápido. Então queria que agradecer a todos que tiveram a ouvir. Queria agradecer a presença do Matheus, o grande cantor. Obrigado. Para mim ele é um grande talento, sem dúvida. Espero que ele tenha muito sucesso. Obrigado. E consiga o curso e os objetivos todos dele. Queria então mandar um abraço à minha família, uns beijinhos à minha mãe, um abraço ao meu pai, um abraço ao meu irmão. Beijinhos à minha irmã, que ela está em Londres, por acaso. Olha, se a encontrares. Ah, claro. Vou encontrá-la lá no meio da multidão. E pronto, é isto. Pronto, Fred. Rápido, rápido. Então, um beijinho ao meu pai, um beijinho à minha mãe, um soco ao meu irmão. Obrigado, Matheus, por ter estado cá. Obrigado a todos os ouvintes. E um soco também ao Teles, que eu sei que ele está a ouvir. Pedro, tu vês. Rápido. Quero-te agradecer a ti, primeiramente, por me teres convidado. Ao Matheus também, por ter comparecido como convidado. E quero mandar um beijinho à minha mãe, ao meu avô e à minha avó, que estão a ouvir de certeza, e é tudo. Matheus, é a tua vez. Beijinhos. Só queria pedir obrigado por me terem convidado, foi muito bom. Para nós é que foi um prazer ter-te aqui em estúdio. E vamos obrigado. Então dar oportunidade. Acho que este era um daqueles programas em que ficávamos aqui até à uma da manhã, mas é assim que chega ao fim mais um programa do A Noite é Nossa. Penso que cumprimos a nossa promessa inicial e fomos capazes de trazer um programa extremamente diferente do da semana passada. Agradeço desde já a todos os que tornaram este programa possível, incluindo o nosso convidado especial Matheus Paraíso e os três comentadores de hoje, Celso Silva, Frederico Ferreira e Pedro Pena, e os que passaram estas duas horas de programa connosco. Por hoje é tudo. Com certeza, porém, de que no próximo sábado estamos de volta com mais desporto, mais polémicas, mais convidados e mais músicas. Já sabes, todos os sábados entre as 21 e as 23 horas, a noite é mesmo nossa. Até para a semana. I'm getting tired and I need somewhere to be.